meus tempos de moleque. Aqui quem tá falando é nego velho. Esse sonzinho parece aquele som lá, maninho lá de Minas. Tal de tal, festa junina. Outro de sotaque na perna das velhas. Nome difícil, assais. É, mãozinha bomba rolando nas pernas das meninas. Outro é lá da terrinha, lá chama rua. É, nordeste velho. Aos nomes complicados. Seu tempo não tinha nada disso. Perdido entre os beats que faço no PC. Já passam das 10, o tempo voa quando se tenta escrever. Expressar aquilo que sinto através de rimas. Pra meia dúzia de mano que escuta o meu som e se identifica. Viaja, racha o bico quando eu rimo que nem velho. Fazendo graça da minha desgraça pra esquecer do tédio. Mas tá valendo, a vida é assim mesmo, nem tudo são flores. É melhor rir dos problemas, se amargurar com as dores. E a rasteira que a vida me deu quando eu achava que tava tudo bem. E ainda aguentar minha mãe pesando na minha. Só porque eu ajudo quem quer me ver pelas costas. Eu sou taxado de louco, só não quero ser mais um hipócrita. Igual muitos frangos que dá tapa nas minhas costas, mas quando eu dou as costas, só não me chamam de santo. Desempregado, sem dinheiro, levando xingo o dia inteiro. Não faço nada e todo mundo me xinga, ninguém entende o meu veneno. Eu também já passei por isso, meu filho, eu também já fui jovem. Rock força dando pitaco na sua vida, querendo lhe dar ordem. Mas quando tu tiver a minha idade, vai ver que não é muito diferente. Os filhos netos doidos pra se livrar de você, tipo no asilo com a desculpa de que você tá doente. Tu achas difícil hoje em dia? Tu tinha que ver no meu tempo. Só quando eu ia pra trás da moita, com astrogio do dia sossego. Pede os passos contras, meu filho, tu vai ver que a vida é uma merda de qualquer jeito. Velho, eu não vou vida só presta. Pra quem tem dinheiro, dinheiro. O bucho cheio de bufufa, a penca de parente chato te puxando o saco. Aquela mojoeira de mulher boa, doida pra te dar uns amassos. Sonhar é muito bom, não paga imposto pra ninguém. Vida de pobre é assim mesmo. Fazer o que? Hoje em dia o único carro de luxo que pobre anda é viatura da civil. Tentando sobreviver nessa pata que lhe pariu. Eu no freestyle de vez, não só pros cabelos matutos. Eu não me iludo neste frio, pois minha brusa não é de veludo. É de pano puro e tem as manchas de furo. A noite é clara, mas nem assim me preocupo com chupa casa. Enquanto alguns paga, a menina sacode o jaca. Mas chega de prosa errada, vou voltar pra roça, pra roubar cereja e com dinheiro comprar cerveja. Quem aguenta essa vida é SB? Não tem milho, não tem soja. A calça que uso sábado à noite é a mesma que uso segunda na escola. Todo mundo comenta quando o chuveiro queima. Cheira mais cena, não tomo banho, em casa ninguém aguenta. Mas agora me despeço pra ver o sol raiar. O sol raiar, só quando amanhecer. Sol é pra doer. E o que se foda que vão dizer quando ouvirem? Não tô nem aí, o estilo é esse. Daqui pra frente, felizmente ou infelizmente, ergue a cabeça e siga em frente. Consciente, eminente, na plenitude. Lute na juventude, independente, quebra as correntes do igual. Atingindo diferente, 100% artesanal, instrumental. É minha latente para surpreender o concorrente no mundo atual. Sem farsa, sem máscara, sem esconder as minhas lágrimas. Descobri o quê? Descobri que é pelo amor que eu fico acordado de madrugada. Tentando juntar palavras, tentando encaixá-las. Bloco por bloco, construir a minha morada através de palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas. E não através de vaias. Não através de vaias. Olha o cabra, olha o filho da peste chegando. Diretamente do laboratório de rimas, ou melhor de louco. Olha pro ritmo e poesia, vixe, não mostro pouco. Fazer os gostos, eu sou pop mesmo besta, mas não esquenta. Trancado no estúdio querendo fazer letra. Eu vou pegar um pack de bolo e misturar com estricnina. E vou dar pra tu comer peste, pra ver se tu morre logo. Aí quem sabe não vai existir mais música de palhaço. Já que não quer conteúdo, então toma esculacho. Até um mês atrás eu era um nerd do rap. Até escutar influência de humano, de miliano. A minha cuca ficou revirando e revirando. Até eu achar a minha verdadeira identidade. De verdade, que o meu som toque no baile. Que aquele mano de miliano, ele vem e me aplaude. Me aplaude, meu filho de quem já vai. Loucos incompreendidos, começa, não para mais. Nego vai pra ter missil, fãs da buia, vai sagaz do Oiapoque, ao Juiz, Norte e Sul, Leste e Oeste. Homenagem do Zinho, do Pousador, Cabra da Peste. Loucos incompreendidos, começa, não para mais. Nego vai pra ter missil, fãs da buia, vai sagaz do Oiapoque, ao Juiz, Norte e Sul, Leste e Oeste. Homenagem do Zinho, Cabra da Peste. Dailton. Ai meu Deus. BGM, fez de ferradura. Banca terror. Comedor de feno. Vai, vai, vai, vai. Sou de Minas. Ninguém me banca. É isso aí, acabou, mano. Vamos fechar aqui, acabou.